Caio Costa e Forró de Periferia. Portal do Arrocha. Sem você aqui, eu balancei, mas não, eu não caí. Parece que tá tudo bem, mas eu tô superando. Até que tem saudade, tem, mas tô do jeito que cê tá pensando. Para de me mandar oi, tenta saber como é que eu tô. Na cama ainda tem saudade, mas coração já superou. Para de me mandar oi, tenta saber como é que eu tô. Agora quer correr atrás, depois que o amor acabou. Para de me mandar oi. Saudade tem, mas tô do jeito que cê tá pensando. Para de me mandar oi, tenta saber como é que eu tô. Na cama ainda tem saudade, mas coração já superou. Para de me mandar oi, tenta saber como é que eu tô. Agora quer correr atrás, depois que o amor acabou. Acabou.